ti apparissi in un mondo giunto, ma pur son di vagabundo, da oregiai di noci, e di stendi batucata, ti accapò di madrugada, e in grossa pancadaria, di voce, un battismo di fumassa. Ma meio litro e meio de cachaça, bem mamados, e fui adormecer como um despacho, deitadinha no capacho, na porta dos enjeitados. Cresci olhando o mundo sem malícia, quando um cabo de polícia despertou meu coração. E como eu fui pra ele muito boa, me estorvou no mundo à toa, desprezada como um cão. Agora que eu sou mesmo da virada, que topo qualquer parada por um prato de vez mais me esmulambando, seguirei sempre sambando na batucada da vida. Seguirei sempre sambando na batucada da vida.